táxi. Azul 4207, uma centena a bordo, 3 horas e 43, alternamos Campinas. Próximo a Simbra. Você tem... Quanto tempo é pra cruzar pronto pra decolagem? Não entendi. Ciente. Está autorizado a decolar, mantendo pro até 2000, tem condições? Então, está autorizado a decolar, pista no 7, 160 graus, 069. Salvador, Azul 4060, Simbra, embaixo travado. Azul 4060, avistado, autorizado pouso, 170 graus, 069. Livre pouso na 10, Azul 4060. Oi, Salvador, Azul 4207, bom dia, aproximamos ponto de espera 10, pronto. Bom dia, mantém o ponto de espera. Mantemos, 4207. Alinhar e manter pistão no 7, Bravo Kilo Whisky. Whisky Kilo Zulu, decolou aos 2, mantenha a proa até atingir 2000 pés. Aguarde ainda a transferência para o controle Salvador. Mantenha a proa até 2000, aguardando a transferência aí, tudo bem. Azul 4060, informa Papa Alfa 34, ao sul de Salvador, 2 milhas e meia, rumo ao sul, sem interferir com seu pouso. Gente, 4060. Papa Tang Yak Delta Sierra. Siga. A senhora autorizaria direto agora na Caju? Processo ir a manter lendo o litoral para a Caju, meu PS? Ah, direto, senhorita. Podia ser direto, a ideal é 054. Fica bem próximo do litoral. Subindo para o nível 100, chame o controle em 120.8, bom voo. Acertado, 100, chame com você, 1208, bravo, dá a volta. Eu posso na 20ª milha. Passará. 7, atento à esteira de turbulência, vento no 70 graus com 7 nós. Tango Whisky Kilo Zulu, contato radar, passando 2000 pés, sul para 100, sai da Momo. 100, sai da Momo, Whisky Kilo Zulu. Tá, solo 121, decimal 9. Liberando direita, solo 121, azul 4060. Torre Salvador, é o Papa Romeo, Tango India Bravo. Tango India Bravo, prossiga. Tá na vertical da rotatória, já visual com o ponto da RMA, o Tango India Bravo. Sente vento no 70 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 7, reporte solo controlado. Passará solo controlado, o Papa Romeo, Tango India Bravo. 1-6-1-2-6-0, bom dia. Temer Alfa, agora sim, corredor forte, 30 segundos, tá copiando? Oi, Mike, decolado aos 25, controle 120, decimal 8, bom voo. O Bravo, que Luiz, que na testa com essas visuais, no meu pé, escolhido Axé, reportando farol. Azul 4060, bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 4060. Índia November Alfa, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, sai no corredor forte, curva esquerda, pista 17. 0171 é o código, 1208 é o controle. Vender Alfa, cotejamento correto, pátio 4, acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 186. Salvador, bom dia, Gol 260, bom dia, dando 0, pronto. Bom dia, Gol 260, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, Gol 260. Aqui no Zulu, muito bom dia. Qual que é o pátio que se encontra? Vai até um minutinho, cópia. 07, decolado aos 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, até mais. Controle Salvador, azul 4207, um bom dia, passa 1000 pés. Azul 4207, controle radar decolagem, vou para o nível 360, na saída da Ela e da Bridge. 360, da Ela e da Bridge, 4207. Zero, linha decola, dá um no zero, vento no 40 graus, com 8 nós. Aqui decola, dá um no zero, bom, 2. Zulu, pronto, cópia. Autorizado conquista, uma centena, prossegue direto na rota, subida árvore, após árvore elefa, curva à direita após a decolagem, pista no 7, 5171 é o código, 1208 é o controle. Yankee Tato Serra, Matheus Pessoas Vaz, a 1 no meu pé, frequência do controle Aracaju, 120, decimal 3. 203, mantendo em condições visuais, 1 no meu pé, Yankee Tato Serra. E Maquilzo, cotejamento está correto, o acionamento táxi e decolagem no pátio da Baeté, chama agora com a torre 186. Solo 29, frequência livre, estamos de Bravo. O 260, decolado aos 29, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Chama a torre agora, 198, decimal 6. 186, daqui a pouco, 6740. Salvador, Gol 260, Boca, Aracaju, bom dia. O 1260, contato radar decolagem, atirou para o nível 390, saída Cuca. 390, Cuca, com 260. Pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0-1-7. Teve pouso na 1-0, vai ter 6740. Altimetro 0 no 0 no 7, livre táxi, informa PLB. Livre táxi, chama para ingresso. Uno 777, autorizado por seguro 340, via turística 50. Subida da El, Leda após Leda direto, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. 5403 é o código, 1208 é o controle. Mantendo. Autorizado para a curva 340. Uno 208 ao controle. Correto, para o pushback acionamento. Agora solo 34, liga direita, solo 121 decimal 9. Direito 219, 740. Zero 7, agora 75, 251, na alterna 133, decimal 25. 251 e alterna? 133, 25. 3325. Ok, bom dia. Bravo, Kilo Whisky, atende com opções visuais, livre frequência para coordenação. Lembra Alfa, linha decola da 17, vento 150 graus com 5 nós. Livre, Bravo, Kilo Whisky, acordou bom fim. Copia Guarulhos 3, 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pesolu 10. Subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem. 5176 é o código, 1208 é o controle. Utilizando Guarulhos 340 via Apresolo 10, Bridge, Apresolo 16, Belo Horizonte, DCT Trive, DCT Postos e direto Guarulhos. Decola da pista 10 da El, Leda, Bridge. 5176 é o transponder, 128, decimal 0, é isso? Negativo, 120, decimal 8. Confundi então, 1208 é o controle, 385. Correto, chão para pushback e acionamento. Tem uma meia dúzia de horas de autonomia. Sente livre acionamento, chama para o táxi. 1852545, bom dia, igual 260. Só botar um gráfico no risco, plano foi Salvador, Salvador. Salvador 3895 voltando. Só confirma pra gente, a Presolo 10 a primeira, né? Isso, exatamente. Obrigado. E o Firá matando o pé da terceira? Sete. Metro 1107, livre taxa, chama para ingresso. Libera Alfa, decolado aos 38, curva esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando, eixo down no 028. Retornado, livrando o eixo da 10, então Libera Alfa. Mantém o Z1 no 00, Whisky Kilo Zulu. Sente, Whisky Kilo Zulu. Pode ser o último atrapalho? Afirmativo, senhorita. Estima 1540. Grato. Pinga November Alpha, pro de buraquinho, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, Papa Romênio, no Federal. Controle por aqui. Controle saudou, Papa Romênio, no Federal, a decola da 17. November Alpha, manter as condições visuais. O meu pé no corredor Fox, na mesa permanente. Manter as condições visuais, o nome do pé, na mesa permanente, na palma de November Alpha. Tem aqui, usa o livre ingresso, é partilhado e pronto. Controle Salvador, bom dia. Trip 5220, ciente da informação November. Trip 5220, a sua notificação foi autorizada a chegada a mão, desça para 4 mil pés. Identificou, autorizaram a chegada a mão, descendo para 4 mil pés. 5220 da Trip. Ajuste 1017, Trip 5220, voa na prova de toque. 1017, confirma a prova? Toque. Ah, toque. Então voa na prova de toque. Obrigado, Trip. Tá, então 3191, informação November, Galeão, nível 360. 3191, tá autorizado pro ano para o Galeão, 360, via 3 Zulu 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, o código 5410 e o controle 1208. 3360 para o Galeão, saída da El, Leda, Bridge, via 3 Zulu 10. 1208 é o controle, 5410, o transponder, está 3191. Correto, eu Zulu ali, decola down no 7, ventando 50 graus com 8 nós. Decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, amigo. Whisky Kilo Zulu, chama agora o centro Recife, 12685 e alterna 125, decimal 45. Salvador, muito boa tarde, do Papatango Lima, Kilo Zulu, decolou na sua escuta. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar decolagem, sou operando 100 para sair da Arboa Elefa. Positivo, 100 da Arboa Elefa, Lima, Kilo Zulu. Bravo, Luiz, que tem previsão do toque emitido em Valença? Qual o doutor 3895, puxa saneamento 02. Tá autorizado, já foi emitido táxi. Iniciando, doutor 3895. Thank you. 77715, puxa back down. 777, autorizado, seu frente de táxi. Lima, que usou. Prossiga. Libera da restrição da saia da árvore. Até do perfil Lima, que usou. Ok. Está autorizado a sinal LS, desce para 2000 pés, ajuste no 017, aposto estabilizado. Desce para 2000 pés, aposto 4 a bordo, altímetro 1097, livre taxi, chama para ingresso. A mensagem tá saindo muito baixa. 67 a bordo. Sim, deixa eu guardar pra gente, tá? Tá gravado pelo uísque, livre para 2.500 pés, não me escutam. Reporta para a descida.